só um sorriso, um olhar pela esquina, um sentimento guardado, uma luz que se ilumina nos encontros furtivos. O tempo se arrastava, conversa meia-noite, segredos a compartilhar entre risos e dúvidas. Começamos a sonhar o que não era amor. Começou a florir em cada palavra a coragem de sentir. E o amor é assim, um mistério profundo, crescendo em silêncio, mudando o nosso mundo entre a dor e a alegria na dança do destino. Agora é nosso hino. As lembranças do passado, um eco de saudade, um medo de perder, a doce ansiedade em cada toque leve, uma chama se acendeu, um amor que crescia, que o tempo concedeu. Olhares que falavam promessas no ar, na melancolia, o desejo de amar. O que começou tímido agora é explosão, um amor recíproco pulsa no coração. O amor é assim, um mistério profundo, crescendo em silêncio, mudando o nosso mundo entre a dor e a alegria na dança do destino. Agora é nosso hino. E o amor é assim, um mistério profundo, crescendo em silêncio, mudando o nosso mundo entre a dor e a alegria na dança do destino. Agora é nosso hino. As lembranças do passado, um eco de saudade, um medo de perder, a doce ansiedade em cada toque leve, uma chama se acendeu, um amor que crescia, que o tempo concedeu. Olhares que falavam promessas no ar, na melancolia, o desejo de amar. O que começou tímido agora é explosão, um amor recíproco pulsa no coração. O amor é assim, um mistério profundo, crescendo em silêncio, mudando o nosso mundo entre a dor e a alegria na dança do destino. Agora é nosso hino. E mesmo que a vida traga suas incertezas, o amor é um jardim cultivado em delicadezas. Com cada passo dado, com cada emoção, o amor se revela uma eterna canção. Profundo, crescendo em silêncio, mudando o nosso mundo entre a dor e a alegria na dança do destino. Agora é nosso hino. Sementes do amanhã florescendo em nós. O que começou tímido se tornou uma voz. Um amor que se revela em cada amanhecer. Entre sentimentos guardados, aprendemos a viver.